Nosso tema de hoje, domar as nossas imperfeições. Domar significa reprimir, evitar que aconteça. Quando nós estamos domando alguma coisa, nós estamos evitando que aquilo aconteça, porque nós achamos que aquilo não deva acontecer. Mas quando se fala das nossas imperfeições, significa, primeiro, que nós já identificamos elas. Talvez seja o primeiro passo a ser observado, identificar quais são as imperfeições que eu estou manifestando para poder, então, reprimir elas, evitar que elas aconteçam. Como é que elas acontecem? Como é que eu percebo? Através das minhas vontades, que eu manifesto nas minhas atitudes, nas minhas palavras e, muito sutilmente, nos meus pensamentos. Nos nossos pensamentos estão arquivados, por assim dizer, os nossos preconceitos, né? Aquelas ideias, muitas vezes distorcidas de fatos, de situações que fazem com que eu me manifeste de uma forma mais visível sobre aquele ponto. Mas, quando se fala então em repressão, eu preciso me dar conta. E mais do que me dar conta, eu preciso perceber que aquilo é ruim. Porque tem muitas coisas que nós fazemos, ou seja, nós estamos a todo momento, durante um dia inteiro, por exemplo, fazendo muitas coisas. Quantas dessas nós percebemos que são inconvenientes ou que são certas? A grande maioria a gente acha que é certo, porque senão a gente já teria feito alguma coisa com relação a isso. Então passa muita coisa batida pela nossa percepção, pelo nosso sistema de controle, talvez seja o termo. Eu preciso ser mais rigoroso comigo, eu preciso estar mais atento com aquilo que eu estou produzindo. Quando nós nos referimos a alguém, é muito fácil a gente enumerar principalmente defeitos e até algumas qualidades de algumas pessoas. Depende do nosso grau de proximidade e de animosidade com essas pessoas. Talvez algumas a gente tenha mais percepção de qualidades do que outras, mas depende dos nossos relacionamentos se são bons ou não. Conosco não acontece isso, né? Quando eu olho para mim, eu tenho muito mais facilidade em ver as coisas que eu faço bem feitas, ou que eu acho que são bem feitas. Dificilmente a gente vai pedir opinião para os outros, né? Se a gente está fazendo certo, porque talvez a resposta seja diferente daquela que a gente está percebendo. Então a gente nem pede. Mas daí a gente começa a ter um grau de um pouco mais de critério sobre aquilo que eu estou produzindo, para poder perceber. O ser humano, ao longo de todas as nossas reencarnações, a gente vem passando por processos de aprimoramento, de evolução, de progresso. E existe o progresso intelectual e o progresso moral. O intelectual, nós sempre dizemos, né, que nós estamos muito avançados, ou pelo menos nós achamos que estamos muito avançados intelectualmente, porque nós temos muitas coisas surgindo e a gente percebe isso. E o progresso intelectual, ele acontece de uma forma natural. Mesmo a gente não se esforçando, vamos dizer assim, através de meios de cultura, de aprendizado, seja a educação, seja as buscas por conhecimento diversas que existem, nós estamos progredindo pelo simples fato de repetirmos várias coisas. Então, quando eu executo uma tarefa ao longo de um período de tempo, eu começo a melhorar a execução dessa tarefa. É um progresso. Então, a gente percebe isso todos os dias quando nós procuramos outras pessoas para fazerem coisas para nós, que são os serviços. E nós vemos que elas fazem de uma forma bem feita e rápido, o que para nós seria muito difícil. Então, o progresso intelectual, ele acontece de forma natural. O progresso moral, ele precisa de muito mais esforço da nossa parte. Porque ele quer dizer, ele diz respeito à nossa, à distinção entre o bem e o mal. Então eu disse antes que eu nem percebo as minhas imperfeições. Como é que eu vou saber o que, que é certo e errado se eu não olho para dentro e não me analiso? Fica difícil, né? É a questão da consciência. Nós temos consciência sobre algumas coisas e muito menos sobre muitas coisas. É o exemplo do iceberg. O nosso consciente é aquela pontinha que está para fora, visível. E tudo aquilo que está submerso é o nosso inconsciente. Então, para a gente ver o quanto nós achamos, mas não sabemos. Mas como é que a gente vai tendo consciência das coisas para poder ter essa percepção? Bom, primeiro, a gente tem que se situar. Nós temos uma tendência a olharmos muito para trás, para o passado, ficarmos presos nas questões do passado. Muitas vezes até se lamentando de fatos que ocorreram e que nós estamos ainda passando por eles. Ou projetando um futuro que talvez nunca aconteça. Ou seja, nós estamos deslocados do momento presente. Isso faz com que a gente tenha uma percepção de consciência muito pequena. Então, através disso, não se trabalha o ponto que deve ser trabalhado. Se eu não estou presente nesse momento, eu não consigo perceber o que eu estou fazendo. Não percebendo, eu continuo sendo o mesmo. Bom, por que que então a gente faz isso? Existem algumas desculpas que nós nos utilizamos para não olharmos para tudo isso que nós estamos fazendo de errado. A primeira delas seria minimizar os nossos erros. A gente sempre diz, não, mas isso não foi nada, ou os outros fazem assim também. Dá pequeno valor ao que nós estamos fazendo de errado. Através disso, nós não corrigimos, porque continua sendo bem feito. O outro passo seria nos vitimizarmos até, né? Quando acontece alguma coisa, nós nos lamentamos, ficamos numa posição estagnada e simplesmente lamentando o acontecimento, muitas vezes dizendo que não temos força para fazer com que aquilo aconteça ou porque é assim que tem que ser. A coisa não evolui. Uma terceira opção seria não dar o devido valor ao acontecimento. É diferente de minimizar, é não reconhecer. Então, aquele erro, não, eu estou certo, eu estou fazendo isso, mas eu estou certo. Não atendo o que está sendo chamado. Uma quarta sequência dessas observações, poderiam ser até mais, né? Mas a gente poderia dizer que é os atos de violência, as reações que nós temos perante essas situações. Então, quando alguma coisa vem contrária àquilo que eu acredito, que eu sou, eu ajo de forma a afastar violentamente. Violência física, violência verbal, violência mental, a violência do sentimento que brota, a raiva, são sentimentos violentos. Então, nós agimos perdendo a oportunidade que aquele momento pode nos trazer. Aqui no livro dos Espíritos tem uma pergunta no capítulo do Progresso, Lei do Progresso, que diz assim: qual é o maior entrave para o progresso moral? E a resposta é grande, mas pegando duas palavras do que ele diz, é o seguinte: é o orgulho e o egoísmo. São os principais pontos que nos impedem de avançar moralmente. Nesses itens que eu citei agora há pouco, quantos deles não estão embasados no nosso orgulho? Quando a gente minimiza, quando a gente não aceita, quando a gente repele de forma errada. Então, nós não saímos da posição em que nós estamos, achamos que somos os certos e não agimos para melhorarmos. Perdemos um longo tempo. Tem um outro capítulo que fala de perfeição moral, que fala muitas coisas nesse sentido do que nós devemos observar e como nós devemos agir para alcançar uma evolução enquanto espíritos. Nós falamos muitas coisas e ouvimos muitas coisas que até acabam reforçando as nossas palavras às vezes. E uma delas é que vivemos a vida toda dessa forma, que os nossos antepassados faziam assim, e nós não melhoramos essa qualidade de vida que está na nossa mão de melhorar. Então nós devemos observar sempre os exemplos e deles tirar todos os pontos positivos que nós conseguirmos, para assim copiar. Mas aqueles que não são positivos, nós temos que tentar fazer diferente. Somos responsáveis pela nossa vida, por aquilo que nós estamos fazendo, produzindo a todo momento. Então, não adianta simplesmente, como foi dito, né, só repetir e dizer, mas todo mundo faz assim. Não é a resposta. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. E para nos auxiliar nesse processo de perceber e aí então atuar firmemente, existem questões que são fundamentais, que é o autoconhecimento, começar a olhar mais para nós e nos conhecer o que nós estamos realmente fazendo, observar, a reflexão, a meditação, que são todos os estados de interiorização, para que então a gente consiga, através deles, ter mais calma, ter mais paciência, ter mais respeito, ter mais aceitação, mas precisa primeiro entrar para depois trazer para fora essas questões, porque senão elas não acontecem, não tem mágica, né? não tem médico que vai fazer isso para nós, porque essa é a nossa tarefa. A melhora íntima, a melhora individual é tarefa de cada um de nós. Fica essa sugestão desses dois capítulos que tem aqui no Livro dos Espíritos, que é a perfeição moral e a lei do progresso, que fala de questões muito interessantes sobre esse tema.